na minha situação, há um interesse que advém do lugar de onde eu venho, de uma inscrição, diria quase genética, por dar um pouco o rosto, e mais que o rosto, até nomes e histórias a estas pessoas que muitas vezes não passam uma placa de cemitério, que não tem sequer nada lá por baixo, as pessoas não vieram, não é? Como sabem. E para a história das comunidades, eu acho que é importante que fixemos estes nomes e algumas destas histórias. E gostava de vos dizer coisas bonitas que aconteceram desde que nós acabamos de filmar, por exemplo. E que já não podemos incluir aqui isto. As coisas vão acontecendo, teríamos que fazer um filme com o dobro do tamanho. Por causa deste projeto, nós incitamos contactos com a Groenlândia. E atraímos a atenção das pessoas de lá para estas histórias. No caso, em Oostenborg, que agora se chama Sisimiut, no norte da Groenlândia, e onde estavam vários portugueses, estavam e estão vários portugueses sepultados. Eu tenho mantido contacto regular com a diretora do Centro Cultural lá do sítio, e no, este verão, no final de verão, lá, portanto, com a neve já derretida, eles foram até ao cemitério local, à zona dos estrangeiros, lá, presumo que um talhão onde estariam até mais portugueses juntos, e estiveram a limpar, a pintar as sepulturas, as cruzes, e pelos vistos até elas preservavam as placas originais em metal com o nome de pelo menos seis portugueses. Um era aquele que eu refiro ali, José Francisco Marques, um conterrâneo meu, portanto, que ficou lá sepultado e cuja campa foi fotografada pelo filho uns anos mais tarde. E desde então tenho feito muitas perguntas de lá sobre os portugueses, sobre essa relação que tínhamos com eles, que não era assim muito, muito fácil, mas que depois também se, no fundo, se plasmou nisto, que foi o termos conseguido ter lá um espaço em terra onde deixar os nossos. E no fundo, através de um projeto deste, seja o filme, seja esta pesquisa também, conseguirmos, no fundo, fazer luz em territórios distantes sobre essa nossa presença é uma coisa assim muito importante. Eu queria só deixar um apelo aqui, que é um apelo que eu vou tentar deixar noutros sítios onde este filme for apresentado. Eu vou continuar a fazer esta pesquisa, vou continuar aqui em Ilha, obviamente, tenho que vir ver muito mais arquivo que há cá, porque há uma imensidão de coisas para ver. Mas eu também sinto que muito disto vai ser facilitado através da colaboração de pessoas que ou ouviram falar, ou são familiares ou descendentes de pescadores que ficaram ou no mar ou nesses cemitérios longínquos. Por isso, se vocês se lembrarem de alguma história, não vos vou deixar aqui o meu contacto, nem tenho cartões para tanta gente, mas se vocês conhecem o museu, no museu são nossos amigos, e deixem a indicação, o Nuno depois passa a mensagem, e um dia destes talvez apareça algo mais sobre estas histórias, algo que complementa este filme, que é um filme que eu adorei fazer. Adorei participar nisto, foi uma experiência lindíssima. Nunca tinha feito nada assim tão grande, desde o tempo de estudante, que fiz umas coisas dos minutos. Não é a minha área, portanto, eu sou mais dos textos e das palavras, mas foi uma experiência grandiosa, até pelo convívio com as pessoas, com o Pedro, com a equipa e com o Celestino, que infelizmente acho que não pode estar aqui hoje, está com alguma debilidade física. Gostava muito de revê-lo, meio de revê-lo em Caminhas, e pronto, quer dizer, foi uma aventura tremenda e espero que da vossa parte achem que a homenagem está bem feita, porque eu acho que está, e é muito merecida a homenagem que fizemos a estes homens. Alguma coisa que queiram dizer desse lado? Só tenho mais 10 segundos. Depois o pessoal. feito, está feito. Vou tirar uma selfie. Mm-hmm.